Empina a bunda, faz um movimento. Empina a bunda, faz um movimento. Eu já tô de pau durão e vou te tacar tudo dentro. Tudo dentro, tudo dentro. Tudo, tudo, tudo dentro. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo dentro. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo dentro. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo dentro. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo dentro. Ela pede pica. Foi pro Bahia, ela pede pica, pica, pica, ela pede pica, pica, pica, ela pede, pede, pede, pede, pede, pica, pede, pede, pede, pede, pede, pica. Agora, sequência da Mulher Fênix.